Bum. Quem não quer mais jogar sou eu. Não vim aqui pra me rebaixar. Chame alguém pra tomar meu lugar. Não quero mais ouvir essas coisas sem sentido. Quem não quer jogar sou eu. Não vim aqui pra me rebaixar. Chame alguém pra tomar meu lugar. Me deixe desenhando essas coisas sem sentido. Mente, tudo, futuro, tentando se adequar. Sofrimento, meu ego, engoliu. Meu medo, eu não posso morrer em vão. Se dizem melhores, mano, eles só podem tá loucos. Camuflando de olhares, bom ou mal, continua se lobo. Eu aceito o peso de quem sou, não temo minhas loucuras. Criadores magos, fantástica fábrica de classe. Andando entre mortos, não sou coveiro, tal escolte-se. Vai saber, parceiro, então puxa rápido. Essa piscina tá cheia de gente, veja, nós respiramos debaixo d'água. Controlei meus demônios, eles trabalham pra mim. Tem empregador do mês, legião no camarim. Sua mente é pequena demais pra caber isso. Eu sou BK 3000 anos antes de Cristo. Sou vencido, um perdido, um bêbado, um merda, um gênio. Missionário, um pecador, visionário de um novo milênio. De fato não sou de antes, não piso pessoas, preservo os pisantes. Quer desafiar nosso poder, é sério, olha a vida desses caras, é uma diz pra eles mesmo. Quem não quer mais jogar sou eu. Não vim aqui pra me rebaixar. Chame alguém pra tomar meu lugar. Não quero mais ouvir essas coisas sem sentido. Quem não quer jogar sou eu. Não vim aqui pra me rebaixar. Chame alguém pra tomar meu lugar. Me deixe desenhando essas coisas sem sentido. Velho sonho, novos ganhos. Mesmo bairro, novos donos. Meu father. Velho jogo, novos planos. Deixa eles o meu trono. Não entende como somos ovelhas negras sem rebanho. Nos enxergam como inimigos. Gritam sem sentido que somos rivais. Já eu sinto são inofensivos. Que eu não ouço nunca e já nem vejo mais. Querem guerra, nós já vivem guerra. E quem vive guerra tá querendo paz. Novidades sou a mesma merda. Chamo de futuro de uns anos atrás. Querem um reinado e uma vida sem erro. Desejam um topo do game. Eu quero minha casa e sossego. Usando inteligência pra não vacilar. Elevando o nível, me mantendo mesmo. Sabe que com vida não vou me levar. E os caras que eu convivo, penso mesmo. Usam minhas rimas mais que eu. Ouvem minhas rimas mais que eu. Olham minha mina mais que eu. Amo minha filha mais que eu. Usam minhas gírias mais que eu. São da minha firma mais que eu. Vivem minha vida mais que eu. Então pra mim já deu, adeus. Quem não quer julgar sou eu. Não vim aqui pra me rebaixar. Chame alguém pra tomar meu lugar. Me deixe desenhando essas coisas sem sentido. Brincando com planetas no sinal fechado das ruas malabaristas. Guiando mente, chega de olhos fechados. Das mentes manobristas, muito calmo, eu tô voando milhas. Criando histórias sem ser Frank Miller. Onde seis homens tipo Frank Ocean, mas não tem metade do talento, poxa. Onde vocês sempre apontam e nunca se aprontam. Tão sempre atrasados, sempre atracados. Se sente atacados, se mostram notas, levam todos no atacado. Prometi pra mim mesmo que ia dominar o mundo. Até vemos que os deuses largaram o mundo. Agora minha vontade é destruir o mundo. Relaxa, eu só tô salvando o mundo. Jurei que não ia matar, mas que juramente. Eu correndo e sejo a net. Passageiros tipo Janete, Marionete, Mahananete. Eu sei que o mal flerta, meu anjo fica alerta. Porta do inferno aberta, quando a tentação aperta. É igual dor de barriga, só passa a fazer merda.